Estão preparados? Isto vai ser só rir agora. Até podemos começar connosco a rir. Pode ser. Fui enfiar a cabeça dentro do meu balde. O balde de rir. Ainda não vi a foto do teu balde. Viste a foto do meu balde? Está aí. Tá aí. Acho... Parece aqueles gajos do Silent Hill, não é? Há uns gajos assim no Silent Hill. É o Pyramided, não é? Não sei, acho que nunca vi essa merda até ao fim. Mas tu tá... Eu vou fazer aqui um teste para os nossos ouvintes ouvirem a diferença. 1, 2, 3, 4, 5 e agora vou para dentro do balde. 1, 2, 3, 4, 5. Notaram a diferença ou não? Já estás. Ficou mais sexy dentro do balde. Mas tu no balde tinhas 3 dedos no cu, de certeza, não é? Mas tu estás sempre a agarrar no balde ou não? É só quando não tenho que olhar para o computador. Ah. Por isso é que o episódio anterior foi o que foi. Ai, minha nossa. Vá, Miguel. Então, é. Simbora, Miguel.